Difusora M apresentou programa Canto Sertanejo. Um desfile dos grandes sucessos da música sertaneja de todos os tempos. Continue ligado. Vem aí a Hora do Rei. ZYJ761, amplitude modulada, 1530 kHz. Rádio Difusora, transmitindo da cobertura do edifício Catarinense, Praça Vidal Ramos, Itajaí, Santa Catarina. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Lixo e latas devem permanecer sempre tampadas. Não deixe jogados no quintal objetos que acumulam água. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade. Uma campanha da Difusora. No direito catarinense, é seguir as medidas corretas entre pais, alunos e professores nesse tempo de Covid-19. Usem sempre máscara, lavem bem as mãos e mantenham o distanciamento social. Não abracem ou beijem. Não compartilhem brinquedos, materiais escolares ou objetos pessoais. As escolas têm que medir a temperatura, disponibilizar álcool em gel, demarcar os espaços de uso comum. Esse é o jeito catarinense de ser. Nota 10 em proteção à Covid-19. Uma campanha AKR. Desde 1974, que as pessoas acreditam na excelência nos resultados de exames e análises clínicas produzidas pelo Laboratório Flor. Equipamentos modernos e profissionais qualificados garantem segurança, eficiência e rapidez. Laboratório Flor, consciente de que seu maior patrimônio está na satisfação de seus clientes e na qualidade dos serviços prestados por sua equipe. Laboratório Flor atende em Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes e Penha. Telefone 3349-6454. Difusora M 1530. Participe de nossa programação também pelo WhatsApp 47-3348-2992. Participe. 8:02. Difusora, a sua mais antiga e melhor companheira. 100% itajaiense. Agora, na Difusora M, a Hora do Rei. Tô amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. A Hora do Rei. Uma hora com músicas do Rei Roberto Carlos. Quando eu penso que esqueci. Vamos relembrar, matar saudade, cantar as músicas que marcaram as nossas vidas. Eu tenho tanto pra lhe falar, de areia branca, seus pés irão tocar. A Hora do Rei, agora na Difusora.